aí fed. Hip hop periferia tem tudo a ver. Aqui o solo é fértil, os quatro elementos nascem com vontade. Hip hop é liberdade, negro. Bons pensamentos, negro. Outra ideia morou, nova mentalidade. Não é a cura, mas também não é a doença. Não é religião, mas pode te servir de crença. É de homem, de mulher, não tem cor, não tem idade. Quem entra nunca sai, acredite se quiser. Quem é, é, não vai trair o movimento. Chega no salão, não briga, dá exemplo. Se estendi a mão, foi pra te dar um cumprimento. E aí? E aí, mano? Meu gesto mais violento, eu vi o dia que o hip hop foi alternativa. Alguém duvida, e aqui só tem lição de vida. Cada um é cada um. Tem gente que prefere, ao invés de uma novela, a essência de um rap. Mas isso não é defeito, é virtude. Guerreiro que é guerreiro, segue o rastro da atitude. Vai ver, cê já me viu, passando aí por perto. Um assoveio entre os dentes, visual nada discreto. Estranho pra você, mas de bem comigo mesmo. Magador de corpo e alma, não se assuste com meu jeito. Cultura consciente que liberta sua mente. Revolução inteligente, te mostra uma saída longe da vida bandida. É compromisso com a vida. Cultura consciente que liberta sua mente. Revolução inteligente, te mostra uma saída longe da vida bandida. Compromisso com a vida. Hip hop é coisa séria, é meu chegado. Fique ligado, não é só diversão. Então se liga no recado. Alternativa pra resgatá-lo do fundo do poço e desfazer o laço da corda que aperta o seu pescoço. É o incentivo pra ler o livro e dispensar o cano. É a verdade que te liberta do mundo do engano. Opção de formação, de conscientização. É a formação de guerreiro da verdadeira revolução. Te liberta da vida bandida. Te aponta uma saída. HIP, HOP, compromisso com a vida. Por isso liga, se toca, escute esse recado. O hip hop tem que ser respeitado. O seu valor não vem apenas de quatro elementos: da atitude, da consciência e de seus ensinamentos. Grafite, break, rap, Nedu no scratch, Creed, Nap, voz com Malu, FJ, mano, Fat. Cultura consciente que liberta sua mente. Revolução inteligente te mostra uma saída longe da vida bandida. É compromisso com a vida. Cultura consciente que liberta sua mente. Revolução inteligente te mostra uma saída longe da vida bandida. É compromisso com a vida. Cultura de rua que luta a favor do ensino. É a opção, a escolha certa que pode mudar o seu destino. A gente faz parar pra pensar e agir com a atitude. Mudar de vez o comportamento dessa juventude que está perdida, subtraída, reduzida a nada. No fumo, no pó, na pedra e outros males da balada. Sem futuro, sem destino, sem educação. Tire de vez o calibre da mão, o hip hop é opção. Pra enfrentar esse semimundo, seja mais um aliado. Chega de ser alienado, precisamos de um uniformado. Pra fazer revolução, no sentido de evolução. A solução é união, hip hop é opção. Que te tira de tudo que é podre nesse mundo de ilusão. É mais que diversão, veículo de comunicação. Movimento alternativo, positivo e ativo. Te mostra que mesmo sendo difícil, é melhor ficar vivo. Cultura consciente que liberta sua mente. Revolução inteligente te mostra uma saída longe da vida bandida. É compromisso com a vida. Cultura consciente que liberta sua mente. Revolução inteligente te mostra uma saída longe da vida bandida. É compromisso com a vida. Melhor é tu se ligar. Conscientizar. Sim. Kumalu e Fett ligaram no som. Agora é Creed na próxima sangue bom. A nossa meta, hip hop em peça. Escuridão do beco, saia dessa. Pra que você não venha ser um lobisomem, tem que saber lidar, vai ser não couro comer. Melhor é tu se ligar no H2. Então, conscientizar. Um, dois, um, dois. O que nós temos em comum ou em avessa? Imagem e semelhança, relativa e a é. Praticamos a revolução. Veja bem, pensamento é positivo e digo pra você, véi. Só fazendo bem, irmão, mais de 100. Espalhados por Betim, BH, MG. Não, é ilusão, as ideias não somem. E vão pra aqui, descobri lado certo. Minha escolha é pra sempre aqui, eu sei, não há furo trio. Parada dura, até de pés, liga maluco. Cultura consciente que liberta sua mente. Revolução inteligente te mostra uma saída longe da vida bandida. É compromisso com a vida. Cultura consciente que liberta sua mente. Revolução inteligente te mostra uma saída longe da vida bandida. É compromisso com a vida. Cultura consciente que liberta sua mente. Revolução inteligente te mostra uma saída longe da vida bandida. É compromisso com a vida. Cultura consciente que liberta sua mente. Revolução inteligente te mostra uma saída longe da vida bandida. Alternativa H2. Compromisso com a vida.